Pode sentar aí no seu lugar. Eu vou vir um pouquinho mais para frente aqui para ficar mais perto de vocês. Tem nada a ver com ar condicionado, é só para ficar mais perto de vocês que eu vou ficar bem aqui, ó. Que esse lugar aqui, ó, quando você fica aqui, você fica mais perto das pessoas. Bem nesse lugar aqui, ó. Ó que de... Já me sinto mais perto de vocês agora. Bem, gente, pedi para que você abra a sua Bíblia lá em Romanos, no capítulo 4. Vamos meditar algumas coisas aqui, que o Espírito Santo quer falar com a gente. É muito bom estar mais uma noite aqui com vocês. É muito precioso a gente estar aqui, né, tia Paulinha? Vamos lá. Romanos, no capítulo 4, é um trechinho bem curtinho, mas é muito poderoso aqui, fala muita coisa pra gente. Aqui está falando um pouquinho sobre Abraão, sobre a justificação que Abraão viveu através da fé, né? É muito legal quando a gente começa a perceber, né? E a gente sempre fala muito da questão de sermos justos, de sermos justificados, né? E é legal todos os acessos que a fé nos permite viver, e essa fé pôde transportar Abraão para um outro lugar. Mas é muito legal esse trecho aqui do versículo 17, que fala assim para a gente. Porque antes ele está falando um pouquinho que Abraão é o pai de todos nós, né? Então ele continua aqui no versículo 17 e fala assim: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora já levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir aquilo que prometera. Amém? Olha que sensacional quando a gente começa a entender isso. Porque a fé, ela é uma chave muito, muito grande para a gente. Ela abre para a gente uma possibilidade muito grande naquilo que diz respeito ao mundo espiritual. E às vezes a gente não consegue entender muito bem isso, a gente não sabe trabalhar muito com isso. E para mim já é um desafio estar falando disso. Porque pensa num cara incrédulo. Meu irmão, às vezes eu me pego e eu me vejo. Eu sou muito, muito incrédulo. Eu deixo muito de crer nas coisas. E isso diz totalmente a forma como nós vivemos. Isso diz plenamente com respeito à nossa conduta, porque você tem que entender que você vai caminhar em cima daquilo que você crê. Então aquilo que você crê é a estrada por onde você caminha, é o chão por onde você anda. Então se eu creio em Deus, eu vou andar em Deus. Se eu não creio em Deus, eu não vou andar em Deus. É muito simples, tudo aquilo que você faz é aquilo que você acredita. A gente não consegue viver dentro de uma mentira, a gente não consegue caminhar para um lugar que nós não acreditamos. Às vezes a gente pode até parecer que caminha, mas eu vou falar, gente, tudo aquilo que parece nem sempre é aquilo que é na essência. E a nossa vida verdadeira está dentro da nossa essência, está dentro do nosso coração. Se você faz algo que não está de acordo com o seu coração, você está fazendo aquilo de uma forma fingida. Você está fazendo aquilo, de repente, para agradar alguém, ou de repente, por ter um entendimento que aquilo vai te levar a algum outro lugar, mas você não consegue andar por lugares onde o seu coração não está. E a sua fé, ela está dentro de você. Então, se você não crê nisso, você pode forçar, mas você de verdade não vai caminhar nisso. Se eu falar para você assim, olha, cara, você precisa viver uma vida santa, e você não crê na santidade, eu vou falar, você nunca vai viver uma vida santa se você não crê na santidade. Você pode até tentar forçar isso, ou até tentar aparecer para mim, mas de verdade, no seu interior, no seu coração, essa santidade não vai existir. Então, você nunca vai andar por ela. Então, se eu começo a entender a importância da minha fé, se eu entender que toda a minha vida ela está pautada na minha fé, então tudo aquilo que eu faço mediante aquilo que eu creio. E, E eu estou falando disso porque eu tenho entendido algumas coisas nos últimos dias acerca daquilo, daquele que é o propósito de Deus para as nossas vidas. Então, eu estava falando algumas coisas aqui, acho que eu preguei na quinta-feira passada, não lembro, e tem uma coisinha que eu comecei a falar ali no final, mas eu falei, cara, eu preciso um dia pregar e só falar disso. Só falar daquele que é o chamado de Deus para nós. Daqui a pouco a gente vai juntar isso com a história da fé, tá bom, gente? Aí vai fazer tudo sentido. E foi muito bacana, porque a pastora, ela ministrou algumas coisas muito importantes aqui na terça-feira. Ela estava falando sobre Jeremias e sobre nós olharmos a realidade de Deus para nós e a nossa realidade humana, que são as circunstâncias que a gente vive. Porque, às vezes, a gente vai ler a palavra e a palavra de Deus vai falar algumas coisas para a gente, mas quando eu me virar e olhar a minha casa, e olhar a minha própria vida, e olhar a minha família, e olhar a cidade onde eu moro, e olhar a minha igreja, eu vou falar assim, poxa, a Bíblia fala para mim que a vida tem que ser de uma forma, mas eu olho ao redor e tudo está diferente do que a Bíblia diz. E aí essa é a questão, você vai crer naquilo que os seus olhos estão vendo ou numa realidade dos céus para a gente? Então, a pastora fala dessa questão de aonde está o nosso olhar, diz respeito àquilo que nós cremos. Tanto que ela leu lá em Lamentações, no capítulo 3, no versículo 20, 21. Me confundo sempre se é 20 ou 21, mas é um dos dois. Que fala que eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Então, quando a gente fala de fé, nós estamos falando de esperança. Olha, eu quero me lembrar daquilo que eu creio, eu quero viver naquilo que eu creio, eu quero restaurar em mim os sonhos, porque é nesses sonhos que eu quero começar a caminhar, é nesses sonhos que eu quero começar a viver. Então, eu paro de olhar assim, poxa, a situação está assim, está feio o negócio aqui, cara, meu casamento está difícil, minha esposa, Senhor, que tranqueira é essa que tu me deste, né? Como se, ô, irmão, como se Deus desse tranqueira para a gente. Aí você começa a olhar, e você olha a sua conta, e a sua conta está lá no vermelho, e você fala, pai, não tem como ser assim. Aí você começa a olhar a sua vida espiritual. Alguém aqui já teve vergonha da própria vida espiritual? Eu já tive vergonha, muitas vezes. Às vezes eu digo para você, às vezes eu me envergonho ainda hoje, assim, eu falo, cara, minha vida espiritual é muito chinfrim, cara, é muito assim, é muito mequetrefe. E a gente às vezes fica se pautando assim, cara, mas eu sou só um humano. E eu estava lendo um pouquinho sobre alguns homens da Bíblia, e todos eles são extremamente humanos. Se você olha assim, cara, Abraão, que a gente estava falando agora, ele era extremamente humano. Às vezes ele se movia, ele tinha medos, ele se movia pela alma dele, ele ia por sentimentos, mas ainda assim, ele é o pai da fé. Imagina um cara que já mentiu por medo, ser considerado o pai da fé. Você fala assim, meu, Moisés que sentou, cara, ele pegou o primeiro autógrafo de Deus, ele pegou os primeiros mandamentos, teve a versão 1 e a versão 2, porque a versão 1 Moisés quebrou. E ele quebrou, e a palavra fala que Moisés era o homem mais manso da terra. Eles eram extremamente humanos, como nós somos extremamente humanos. Então, assim, às vezes eu olho para a minha vida, eu fico com vergonha, eu falo, Deus, parece que a minha vida espiritual nunca vai mudar, parece que eu nunca vou ser um cara de oração, parece que eu nunca vou ser um cara assim. Meu irmão, eu gosto muito, assim, de curas. Eu acho, cara, eu acho muito fera. Eu cresci na igreja pentecostal, e vou falar, meu irmão, todo dia eu vi alguém ser curado, cara. Eu cansei de ver tumor, gente que não andava andando, gente que não enxergava enxergando. Cara, eu achava muito fera, eu orava. E um dia Deus trouxe uma palavra para mim que ia ter dom de cura. Eu estou orando, irmão. Você que tiver com dor de cabeça, me procura. Vamos começar pelas mais leves. Você que tem dor de cabeça, me procura. Outros casos, a gente vai orando devagar. Não, estou brincando, irmão. Pode vir aí que a gente ora. Se não sarar na hora, a gente vai no médico. Não tem problema nenhum. Ah, a gente vai até onde a fé alcança. Orou, não sarou? Então vamos no médico, vai. Um dia eu vou chegar, meu irmão, na fé e falar assim, ó, vai chegar o cara, meu, eu tô com um tumor aqui no meu cérebro, eu vou orar e falar assim, cara, pode ir pra sua casa, mano. Você não vai... Mas assim, sabendo que ele foi curado, eu vou chegar nesse lugar um dia, meu irmão. Não sei quando, não sei quantos anos, mas um dia nós vamos estar lá, junto, todo mundo aqui, meu. Vamos sair curando todos os doentes, mano. Vamos fechar todos os hospitais, mano. Acabar com o SUS, cara. E eu vejo assim, e eu falo, Deus, eu vejo esses milagres acontecendo, mas imagina uma fé que te leva a fazer coisas sobrenaturais, a mudar, porque Deus, ele nos colocou aqui exatamente para que nós possamos mudar uma realidade. A gente olha a nossa realidade e a gente fica triste com a minha realidade espiritual, com a realidade da minha família, com a realidade da minha cidade, com a realidade da minha igreja, mas Deus coloca a gente como um agente de mudança. Deus fez de nós pessoas relevantes. Deus nos deu essa responsabilidade, que é o que eu estava falando aqui na quinta. Mas eu não quero falar tanto sobre a responsabilidade, eu quero falar exatamente sobre nós vivemos essa chamada de Deus para nós. Esse desejo que Deus colocou em nós, esse poder que Deus nos deu. Eu acho muito legal, e esses dias eu estava lendo Gênesis no capítulo 1, gente, Deus falou tanto comigo ali, cara, e eu ficava vendo o que Deus ia fazendo. Então a palavra fala que Deus olha para a terra, e a terra era um negócio assim, sem forma e vazio, era um monte de gás, era um monte de coisa, não sei o que era a terra, meu irmão, mas ela não tinha forma nenhuma, por isso que eu não sei explicar o que era, porque não tinha forma. Então Deus, ele começa a preencher a terra. Deus, então, de repente, ele começa a dar uma razão, ele começa a dar um sentido, ele começa a colocar as coisas no lugar. Então Deus fala assim: olha, que haja aqui terra, e haja uma separação entre as águas e a terra. Então começou a nascer a terra seca e os oceanos, e Deus, ele começa a olhar para o céu e fala: então vamos ter aqui o dia e a noite, e vamos fazer o firmamento e as estrelas e a lua para governar a noite, e o maior para governar durante o dia. Cara, Deus, ele mudou toda uma realidade e criou esse mundo que a gente vive. Eu olho assim para a natureza e falo: cara, Deus, ele é muito louco, é muito poder isso, cara. Eu gosto muito da natureza, assim. Eu vou, parece assim, brincadeira minha, que fala assim: o Samuel cresceu no prédio, né, meu? Todo gordinho, todo jazinho no cabelo. Cara, mas eu amo a natureza, cara. O lugar... Eu só não gosto muito das formigas. Mas, cara, eu adoro ficar lá no meio do mato, cara. Eu adoro fazer uma trilha. Sempre estou chamando os caras para fazer trilha, ó. Era pra gente ir dia 3 lá em Paranapiacaba. O pessoal ramela, meu. Eu adoro trilha, meu irmão. Gosto de cachoeira, gosto dessas coisas. E eu gosto, assim, de subir no lugar mais alto que eu puder. Na pedra mais alta que puder. E, cara, e deitar ali e ficar olhando pro céu. E eu vejo a natureza, eu vejo tudo que Deus fez. E, cara, é muito impressionante. E quando eu olho assim o ser humano é muito complexo, meu irmão. E é inacreditável como ele vai funcionando tudo naturalmente. Meu, é tudo. Você tem lá sistema endócrino, sistema nervoso, sistema digestivo. Aí você tem os ossos. É assim, é tudo muito perfeito. Um sistema é codependente do outro, e você vai olhando e você fala: cara, como Deus pensou em cada detalhe, e eu nem consigo conceber tudo que Deus pensou. Cara, Deus fez tudo isso através do poder dele. E o mais legal, e eu vou falar para você, cara, leia Gênesis 1, e depois que você terminar de ler, leia de novo, e depois que você começar, você vai ler a terceira vez, e eu vou falar: cara, se na quinta vez você já não estiver chorando, cara, leia a sexta, uma hora você vai começar a chorar, cara. Porque você vai ver Deus ali crescendo, você vai ver o tamanho do amor de Deus, o tamanho da obra de Deus. E o mais legal é que quando você termina, quando você vai chegando ali no capítulo 2, Deus, ele faz toda a criação, e aí ele começa a dar um propósito, ele começa a revelar o propósito dessa criação. Quando Deus fez tudo e viu aquilo que aquilo tudo era bom, Deus pega e faz o homem. Então, na verdade, Deus fez a terra só para o homem poder ter um lugar para morar. E ele, cara, ele podia fazer um barraco para o cara morar, ele podia fazer, sei lá, meu irmão, um aerolito para o homem morar, porque não são, como é que é esse nome? Não é asteroide, não são pedras, meu irmão, são aerolitos. Deus fez um aerolito lá e colocava o homem para morar no aerolito, meu irmão. Mas Deus fez a terra desse jeito, porque o propósito era criar um lugar legal para o homem morar. E depois Deus vai e coloca aquele homem, e então Deus... ele concede ao homem um poder quando o homem está naquele lugar. É como se Deus falasse assim: olha, agora aquele que vai estar reinando é você, homem. Deus fez tudo pela voz, e Deus criou o homem para continuar sendo essa voz. Deus fez tudo aquilo através do poder da palavra dele. Então Deus encarnou uma palavra no mundo, que sou eu, que é você. Deus deu poder para o homem. E ele falou: olha, reine aqui, governe aqui. Imagina como se fosse uma ligação. Quando eu não posso estar no lugar, eu faço uma ligação, então eu acabo estando naquele lugar. Então, hoje eu falei com o pastor estava do outro lado da cidade lá, e eu liguei para ele. Eu não estava fisicamente com ele, mas ele pôde ter algo meu lá, eu pude estar lá com ele naquele lugar, eu pude passar uma informação. Por quê? Porque a minha voz chegou lá. Viva a Tim por isso, mas a minha voz chegou naquele lugar. Não importa qual a sua operadora, meu irmão, quando você é uma voz de Deus, você chega no lugar onde Deus quer. Se Deus colocou você aqui, é porque Deus quer levantar uma voz nesse lugar, e essa voz é você, essa voz sou eu. Deus, ele colocou a voz dele aqui na terra. Então a obra do poder da palavra de Deus, ela não acabou quando Deus terminou de construir tudo, porque o homem não foi construído pela palavra. Deus fez o homem, foi um processo manual, meu irmão, foi um processo artesanal. Mas todas as coisas Deus ia criando pelo poder da palavra dele. Então, de repente, Deus coloca o homem. E o homem fala assim: olha, agora você vai continuar sendo a minha voz aí. E é assim até os dias de hoje. Então Deus começa lá, meu irmão, vai com Adão. E depois vem Noé. E meu irmão, e tem Abraão. E depois tem Moisés. E depois Jesus Cristo. Antes ainda teve os profetas. E depois os apóstolos. E assim até hoje. A voz de Deus tá falando, meu irmão. A voz de Deus está bradando. Bradando através de livros, bradando através de grandes pregadores, e também dos que não são tão grandes assim, que a gente fica pensando que grande é só aquele que é famoso, né, meu irmão? Ô, meu irmão, o maior no reino dos céus é o menor. Tá vendo, assim, a gente fica orgulhosa aí, você é grande no reino dos céus. Ele está falando através de líderes de adoração. Meu irmão, Deus está falando através de você no seu trabalho, através de uma pessoa numa faculdade. A voz de Deus, ela não para, e toda voz é uma continuação, é uma extensão. Nós somos como se fosse uma ligação de Deus aqui na terra. Então, aquilo que Deus fala lá no céu, a boca de Deus está falando aqui na terra, e sou eu e é você. Esse é o desejo de Deus. Foi assim que Deus fez, lá no capítulo 2 de Gênesis, no versículo 15, a palavra fala que Deus chamou Adão e colocou Adão para cuidar da terra. Falou assim: Adão, você vai cuidar e você vai guardar da terra, você vai ser como eu, você é o responsável por ela. Eu estou te dando toda a autonomia e todo o poder sobre ela, eu estou te dando o governo. E curiosamente, quando a gente está falando de governo, esse ano aqui, que é o ano de 2015, é o ano de José, 2015 não, desculpa, 2014, é o ano de José, que é o ano do governo de Deus. Cara, Deus colocou José como a voz dele nesse mundo. Porque quando as pessoas tinham um sonho, José ia lá e trazia o entendimento, trazia a revelação, ele trazia algo do céu. Ele falava em nome de Deus, explicava o que era aquilo. E José também trouxe a direção de como o faraó deveria conduzir todas as coisas para que ninguém morresse de fome, irmão. Foi uma seca assim que era para destruir o mundo inteiro. Então, José era levantado como o segundo no Egito. Mas, meu irmão, a questão não era José ter uma autoridade no Egito, mas José, ele tinha uma autoridade no mundo espiritual, dada por Deus para ele. Cara, Deus fez de nós pessoas como José nesses dias. Então você tem que entender, olha, se está tendo um tempo de fome, então eu sou a voz que vai acabar com a fome. E não só a fome física, não estou falando que você tem que ir lá para a África acabar com a fome, irmão. Isso diz respeito a tanta coisa, existe uma escassez da presença de Deus dentro da igreja. Imagina que Deus te colocou como uma voz dentro da igreja, para que não exista a morte espiritual, na sua família, no seu trabalho. Se Deus te colocou em algum lugar, você é voz de Deus naquele lugar, você é representante, você é uma extensão de Deus, você é uma continuação daquilo que Deus está fazendo. Você tem que sempre pensar: olha, Deus me fez para ser relevante, e Deus me fez para ser uma voz profética. A voz profética te torna relevante, porque você está gerando uma mudança naquele lugar, porque você está gerando uma transformação naquele lugar, porque é o que está acontecendo ali. Imagina, meu irmão, na criação existia um caos, então a voz de Deus acabou com o caos. Meu irmão, em Gênesis, no capítulo 6, fala que os homens eram tão maus, que Deus precisou dar uma limpa ali no mundo, meu irmão. E Deus levantou uma voz naqueles dias, que era Noé. A chuva ali era Deus falando, meu irmão. Aconteceu uma voz, aconteceu algo que gerou uma mudança. Mas Deus sempre está procurando as vozes que Ele colocou nesse mundo. Tem muita gente para falar, meu irmão. Todos nós, meu irmão, fica tranquilo, todos nós temos algo de Deus para falar aqui. Só que a questão é se eu consigo ser nessa voz. O grande problema é que a gente passa a nossa vida inteira e nós não emitimos nenhum som do céu aqui. Meu irmão, essa terra, ela precisa ser cheia do som do céu. Ela que vai trazer transformação para essa terra. Mas às vezes a terra está vazia de um som que vem do céu, porque a voz profética está calada. E a Bíblia já diz para a gente, quando não existe voz profética, quando não existem as profecias, tudo se corrompe, tudo perece. Mas foi muito legal, e é importante a gente entender, assim, quem sou eu para querer continuar a palavra da pastora, mas vamos ver se dá, né? E ela estava falando sobre essa questão do entendimento da realidade espiritual e da nossa realidade humana. Que nós nos prendemos naquela que é a nossa realidade humana. Que nós vivemos conforme aquilo que nós enxergamos. E isso talvez seja o maior impedimento de nós vivermos como uma voz de Deus aqui na Terra. Que isso me impede de continuar e fazer aquilo que Deus queira. Porque a palavra fala para a gente que os nossos limites estão nos nossos próprios sentimentos. Imagina Deus falar assim, cara, em mim não existe um limite para você. Não tem assim, ó, até aqui você vai. Em mim você é ilimitado. Pode fazer o que você... Cara, você pode ir. Não tem um lugar onde você fala assim, não, ele só vai chegar até aquele ponto. Dali não passa. Em Deus, meu irmão, você pode alçar voos intermináveis. Só que tudo aquilo que nos limita são os nossos próprios afetos, são os nossos próprios sentimentos. Então, se eu deixo de enxergar aquilo que Deus fala para mim, e eu começo a enxergar aquilo que está aparecendo, eu estou me limitando. Porque às vezes se eu olho para a minha casa, eu falo assim, ah Deus, não tem mais jeito, eu vou me conformar e eu vou viver dessa forma, eu vou aceitar essa situação. Se eu olho para um problema de saúde, um problema médico, eu falo assim, ah Deus, beleza, eu tenho que me conformar, porque a natureza humana é essa, a gente nasce, meu irmão, ficar doente é normal, aí você fala assim, ah, é normal ter uma doença. E a gente está limitando. E Deus quer usar você, meu irmão, para fazer algo inacreditável, algo espetacular, não tem limite. Não tem explicação, não tem uma lógica para as coisas de Deus. Porque explicação e lógica são coisas da mente humana. E Deus fala assim, pastor Edu, eu quero te usar para ressuscitar um cara. E você olha e você fala, bom, agora que ele morreu, acabou a vida, então não tem mais o que fazer. E Deus fala, não. Mande que os ossos secos se levantem. Vai lá, só para a vida naquele lugar. E você fala assim, ah, mas acabou aqui. Aí às vezes você chega e você olha para a condição da igreja. E quando eu estou falando assim, não estou falando só da Rafa, eu estou falando da igreja do Senhor. Você olha a igreja e fala assim, meu, a igreja não tem jeito, cara. A igreja é muito cabeçuda. A igreja faz só o que ela quer, meu. Não tem jeito mais a igreja. E Deus fala assim, não, eu quero levantar você para consertar a igreja. Só que o meu sentimento, o meu afeto diz que não. Então eu me calo. Cara, olha como é importante aquilo que eu vejo. Olha como é importante aquilo que eu creio, no que eu vou pautar na minha vida. A gente subestima a questão da fé e a gente pensa na fé como uma filosofia. A gente pensa na fé como algo assim, não tão relevante. Você pensa na fé para operar coisas espirituais. Fala assim, ah, a fé eu uso quando eu vou lá na igreja. Não, a fé é o lugar onde você vai caminhar todos os dias da sua vida. E ela vai ser a responsável pela sua conduta diante de todas as situações. Ela vai ser a sua conduta, ela vai definir a sua conduta na hora que você estiver fazendo compra no mercado, meu irmão. Ela vai definir a sua conduta na hora que você estiver tomando um ônibus. Sem fé você não consegue fazer do jeito que Deus quer que você faça. Como eu posso me mover naquilo que eu não creio? Como eu posso ser uma voz se eu fujo da chamada para ser uma voz? É interessante quando você olha Deus querendo levantar alguns homens, e homens muito de Deus, como às vezes eles ficam receosos pela condição deles. Então, você olha Gideão, você olha Moisés, você olha o próprio Jeremias, você olha Isaías, todos eles tinham limites neles, eles reconheciam esses limites, e vou falar, meu irmão, todas as alegações são verdadeiras, quando eles falam assim, ah Senhor, mas eu sou só uma criança, ah Deus, eu sou o menor da casa de meu pai, ah Deus, eu habito no meio de um povo de lábios impuros, eu também tenho os meus lábios impuros, meu irmão, tudo isso era legítimo e verdadeiro. Mas através da fé, eles conseguiram ultrapassar isso e se tornaram uma voz. Porque eles pararam de crer nessa realidade humana que eles enxergavam. Ah, eu sou o menor. Mas Deus fala, olha, vai nessa tua força. E ele fala, Deus, eu tenho meus lábios impuros, então eu toco seus lábios, pode ir. Crer em Deus e crer na palavra de Deus me possibilita ser essa voz. Me possibilita ser um agente da transformação de Deus nesses dias, nesse lugar. Então você não precisa se conformar. Ao contrário, você não deve se conformar com as situações. Porque Deus, ele te capacitou. Deus, ele colocou em você tudo aquilo que você precisava para isso. Basta você crer. Eu gosto muito do ambiente profético. Eu gosto muito de tudo aquilo que diz respeito ao campo profético. E de ficar lendo e ouvir coisas, e ouvir o pastor, e ouvir pessoas que entendem disso, eu vejo duas coisas muito legais na área profética, né? Então, lá em 1 Crônicas, no capítulo 12, no versículo 32... falar para a gente sobre os filhos de Isacar. Eu nem vou fazer você abrir mesmo, porque é um versículo que fala só que os filhos de Isacar, eles tinham o dom profético de entender as direções e através delas eles podiam dar uma direção ao povo. Então eles conseguiam discernir, eles conseguiam entender aquilo que estava acontecendo e eles podiam falar para o povo, olha povo, faça isso. Que era igualzinho José, meu irmão. Eles vinham com um sonho para José, José discernia aquilo, ele entendia aquilo. E falava, olha, é isso que está acontecendo. Isso é muito profético, meu irmão. E eu entendo que outra coisa, você pode entender, direcionar e você pode também mudar. Primeira Reis, no capítulo 18, no versículo 41, eu vou ler aqui para você, meu irmão. Se você não quiser abrir sua Bíblia, fica tranquilo, eu leio aqui bem rapidinho. E fala assim, então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e beber, Elias, porém, subiu ao Monte Carmelo, e encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço, sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse, não há nada. Então disse Elias, volta, e assim por sete vezes. A sétima vez disse, eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele, sobe e diz Acabe, aparelha o teu carro e desce para que a chuva não te detenha. E dentro em pouco os céus se enegreceram com nuvens e vento e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Olha que impressionante isso que Elias faz. Ele fala assim para Acabe, vai chover. Ele fala assim, Acabe, vai lá, come e bebe porque daqui a pouco vai chover. E meu irmão, não tinha chuva, não tinha previsão de chuva naquela hora. Elias vai. Olha o tamanho da fé, porque ele mandou ele comer e depois ele falou, bom, agora eu tenho que fazer chover. Primeiro ele mandou Acabe comer, depois ele falou, bom, agora é meia hora, eu vou lá fazer chover. E ele foi lá, meu irmão, e ele se encurvou e ele colocava a cabeça entre os joelhos. Ele se ajoelhava e orava e falava pro servo dele, olha para o mar, vê se tem vindo uma nuvem. E ele falou assim, ó, não está vindo, então beleza, volta para cá, vamos orar de novo. E orava, e orava, e orava, e ele orou por sete vezes. Olha só o poder da fé. Ele conseguiu gerar chuva, meu irmão. Ele conseguiu mudar uma realidade. Não ia chover, não tinha nuvens. Não tinha previsão de chuva para aquele dia. Não, não era o normal. Não era o humano que acontecesse uma chuva naquela hora. Elias, talvez, seja... É difícil falar que ele é o maior profeta, mas vamos dizer que ele é o pai dos profetas. E ele vai com toda a autoridade profética dele... Ele muda uma realidade. Então, você se mover de forma profética, você ser uma voz profética, você fala sobre o tempo, você direciona sobre aquele tempo, e você muda a realidade daquele tempo. E Deus colocou você no lugar onde você está para mudar aquele tempo. Então, se você está na sua escola, você tem que olhar a sua escola e falar assim, puxa, essa escola precisa de Deus. Aqui só tem mentira, aqui só tem pecado, aqui só tem corrupção, aqui só tem pornografia, só tem prostituição, tem drogas aqui. E cara, esse não é o desejo de Deus para esse lugar. Então eu vou ser voz de Deus aqui e eu vou mudar esse lugar. Porque eu sou uma continuação da voz de Deus aqui. E assim é no seu serviço, e assim é no seu ministério, e assim é na sua casa, meu irmão. Assim vai ser com os seus filhos. Não aceite filhos rebeldes. Não aceita isso não, meu irmão. Mas quando eu falo não aceita, não é que você vai pegar um moleque e vai espancar o moleque até sangrar. Mas seja você de Deus lá. É assim com o seu casamento. Se a sua mulher não é de Deus, seja você de Deus por ela. Se o seu marido não é de Deus, seja de Deus você por ele. Deus nos dotou com esse poder. Deus nos deu essa habilidade. Deus nos deu esse propósito. Então, toda vez que eu estou falando sobre ser profético, eu estou falando sobre algo comportamental. A expressão da voz profética diz respeito à forma como você vai se comportar diante de uma situação. E o nosso grande problema é que nós simplesmente aceitamos aquilo. Nós deixamos que aquilo aconteça. Nós olhamos para nós mesmos e falamos assim, poxa, eu não tenho o que fazer. Às vezes a gente fala assim, ah, aqui o máximo que eu posso fazer é só orar. Rapaz, irmão, como só orar? Orar assim, meu irmão, é tudo. O nosso problema é que nós não temos fé para pegar aquilo que era invisível e trazer para esse mundo visível. Nós não conseguimos mudar uma realidade que nós vemos para uma realidade que nós não vemos, que está lá no céu, que está declarada aqui na palavra de Deus. É o que a pastora estava falando aqui na terça. Nós ignoramos, nós deixamos de olhar a realidade de Deus e começamos a olhar para a realidade do mundo. E isso nos cala, isso nos aprisiona. E essa nossa apatia, essa nossa paralisia é a grande expressão da nossa incredulidade. Nós não cremos em Deus mais, irmão. Sabe por que a igreja hoje não faz mais a diferença? Porque a igreja não crê em Deus. Engraçado falar isso, né? A gente adora, a gente fala dele, a gente lê sobre ele, nós cantamos sobre ele. Nós falamos para os outros que nós cremos nele, mas isso é mentira. Se a igreja acreditasse na realidade do céu, a igreja não caminharia como a igreja caminha hoje. É por isso que eu falo que é comportamental. Porque o meu comportamento, ele revela a minha fé. Rapaz, que difícil eu estar falando isso. Eu estou olhando para mim mesmo quando eu falo isso. E eu estou ficando com vergonha. As minhas respostas, a minha reação, as minhas convicções, a forma como eu sou, a forma como eu manifesto a Deus, meu irmão. Isso vai revelar a minha fé. Não é aquilo que eu vou colocar no meu Twitter. Não é aquilo que eu vou escrever num caderno. Mas é a minha manifestação. É a minha expressão. A palavra fala que nós recebemos toda sorte de bênçãos espirituais, meu irmão. Imagina, tudo aquilo que é de bom, que está no céu, está dentro de você. E o Espírito Santo, ele é poderoso para ativar tudo isso. Meu irmão, inegavelmente, a nossa falta de fé está ligada a nós sermos vazios do Espírito Santo. E por quê? Porque se a fé é crer naquilo que é espiritual, naquilo que diz respeito ao reino de Deus, naquilo que diz respeito ao mundo invisível, se eu não creio é porque eu estou cheio daquilo que é carnal, daquilo que é humano e daquilo que é desse mundo visível. Porque aquele que pode ativar essa voz que existe dentro de você é o Espírito Santo. A palavra fala para a gente lá em Efésios 5,18, olha, enchei-vos do Espírito. Deus sabia o que ele falava, meu irmão. Então o tempo inteiro ele fica nos instigando a sermos cheios do Espírito Santo. Porque é assim que nós somos a voz profética de Deus. A palavra fala que quando Samuel vai lá e unge Davi, o Espírito ele se apodera de Davi. Quando Deus criou um homem lá em Gênesis no capítulo 2 e Deus sopra nas narinas do homem, a palavra fala que ele soprou o Espírito, ele soprou o fôlego de vida dentro do homem. Em Atos, no capítulo 2, depois que Jesus Cristo morreu, ele falou: olha, fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, e veio o Espírito Santo sobre eles. E eles foram uma voz profética. E Adão era a voz de Deus na terra. E Davi também. Porque eles eram cheios do Espírito. Olha só, meu irmão, é uma relação. Ser profético com crer, com ser cheio do Espírito. Só com o Espírito Santo em mim, eu posso me mover dentro da vontade de Deus. Eu posso ser aquele que Deus quer. E, meu irmão, a forma como nós temos comunhão com o Espírito é através da fé. É por isso que a fé é uma chave tão poderosa. Se eu não creio, eu não tenho uma relação com o Espírito. Porque se a fé é crer naquilo que nós esperamos, é a convicção daquilo que se espera, que é a prova daquilo que não existe. Meu irmão, nós estamos falando de coisas espirituais. Então, se eu não creio, eu não tenho acesso no mundo espiritual, eu não me relaciono, eu não me comunico com o mundo espiritual. A comunhão com o Espírito, ela acontece com a minha fé. Se eu não crer, meu irmão, acabou a minha relação com o Espírito Santo. Acabou o mover profético, acabou a voz profética. Acabou a manifestação e a operação de Deus, porque eu não creio. Porque eu não me comunico, é como se eu falasse com alguém que não existe. Se o Espírito Santo, se você não crê, o Espírito Santo, ele não existe para você. Se eu não creio, o Espírito Santo não existe para mim. Como eu posso falar com alguém que não existe? Aí, meu irmão, aí é juquiri, cara. Aí é cartão. E esse é o nosso grande problema. De repente eu começo a pensar que um culto vira uma loucura. Porque nós falamos com alguém que nós nem cremos que existe. Eu falo com alguém que não existe para mim. Eu canto para alguém que não existe para mim. Eu professo uma fé que eu não creio. Como isso, meu irmão? É como se um cara que é corintiano fala que é palmeirense. Olha que loucura isso, meu irmão. Eu só estou falando isso para exemplificar. Mas a gente faz isso com Deus. Eu falo, não, eu creio em Deus. E é mentira, eu não creio. E eu falo assim, Aline, fica calma. Deus é maior. Mas eu não creio que Deus é maior. Porque se eu cresse que Deus é maior, a minha conduta ia ser uma outra conduta. O meu comportamento seria um outro comportamento. Então, de repente, tudo vira uma grande mentira. E eu passo a minha vida vivendo uma grande mentira. É por isso que a igreja não consegue fazer a diferença. É por isso que nós não conseguimos ser relevantes. Porque nós não cremos naquilo que nós cantamos, nós não cremos naquilo que nós lemos, nós não cremos naquilo que nós pregamos e nós não cremos naquilo que nós oramos. E sabe o que vai acontecer, meu irmão, enquanto nós formos uma igreja como essa? Nada. O mundo vai continuar sendo do jeito que ele é, a igreja vai continuar do jeito que ele é. O mundo morto é a igreja morta. A diferença é que o mundo dorme no escuro, como diria o Keith Green, o mundo dorme nas trevas e a igreja dorme na luz, mas no fim está todo mundo dormindo, porque nós vivemos uma vida sem Deus, porque nós não nos relacionamos, porque nós não somos cheios do Espírito Santo, porque nós sequer cremos em Deus. Logo, se eu não creio no Espírito Santo, eu não me comunico com Ele, eu não tenho comunhão com Ele, e logo eu não entro no mundo espiritual. Como eu posso trazer uma realidade espiritual? Se eu nem creio nela, se eu não entro nela, se eu não tenho acesso a ela, nós falamos, Deus, que venha ao teu reino. Mas eu estou falando de coisas que eu não entendo, eu falo de coisas que eu não creio. Hoje, meu irmão, o reino de Deus, assim, virou um clichê na boca do crente. E o cara nem sabe do que está falando. Eu lembro que quando eu era mais novo, o reino de Deus significava você visitar outras igrejas. Não, esse pastor tem visão de reino, porque não é só a igreja dele. Mas, meu irmão, hoje a gente está pior do que essa época. Porque hoje a gente fala de reino e a gente nem sabe o que é isso. A gente fala assim, não, porque para que venha o reino. Meu irmão, sabe o que é o reino? É a vontade de Deus. E sabe o que é a vontade de Deus, meu irmão? Somos eu e você falarmos da realidade do céu. Somos nós, trazemos o convencimento através do poder da palavra. É nós, através do amor de Deus e da verdade de Deus, gerarmos arrependimento. E isso precisa começar em mim. Isso começa em mim, começa em você. Nós não estamos inseridos na verdade do mundo espiritual, irmão. Eu até estava com o pastor estava lendo aqui Romanos 12 esses dias. E eu fiquei pensando numa coisa, porque fala assim, né? O versículo primeiro fala assim: ora, rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e esse é o vosso culto racional. Aí no versículo 2 fala assim: mas não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E quando a gente pensar isso, você fala assim: cara, eu preciso mudar esse mundo. E Deus fala assim: não, você precisa mudar você mesmo. Ele fala: não seja igual ao mundo, transforme aí dentro de você. Esse é o conformai que ele fala. Ele não seja com a mesma forma, não tenha a forma do mundo. Transforme você, renove seu entendimento e seja transformado. O problema é que isso não acontece dentro da gente. E eu estou com a conformidade do mundo. Eu vejo o que o mundo vê, eu não vejo o que Deus me diz. Então eu não consigo falar coisas do céu, porque eu não tenho comunhão com o céu. Eu só falo coisas da terra, porque eu tenho comunhão com essa terra. Parece uma extinção, quando fica falando assim: cara, você precisa ler a Bíblia, cara, você precisa ler livros acerca de Deus, irmão, você precisa orar muito mais, cara, venha na igreja. E você fala assim: cara, que extinção isso, eu não aguento mais essa cobrança, essa vida, rapaz, essa igreja me persegue. Não me deixam em paz. Poxa, não sou fanático. Meu irmão, você tem que ser um fanático. Você se relaciona muito mais com esse mundo do que você se relaciona com o Espírito Santo. E eu vou falar, meu irmão, não tem problema. Você não quer se relacionar com o Espírito Santo? Tudo bem. Você não vai morrer por causa disso. Fisicamente, necessariamente agora. Mas inevitavelmente, meu irmão, você nunca vai acessar as verdades do reino de Deus. Você nunca vai entender o que é o céu. Você nunca vai conseguir manifestar aquilo que é o céu. Porque todas as suas energias, os seus pensamentos, os seus sentimentos, dizem respeito a essa terra. Enchei-vos do Espírito. Se relacione, creia no Espírito Santo. E talvez você esteja falando assim: olha, Samuel, muito legal isso aí, tudo, pô, bacana demais. Mas como eu faço para crer no Espírito Santo? Eu não consigo mandar em mim mesmo: olha, Samuel, creia. E aí eu começo a crer, não é automático. Hoje eu estava conversando com o pastor à tarde, e eu estava falando de alguns sentimentos. Eu falei assim: pastor, existem sentimentos que eu não quero sentir, mas eu sinto. A minha vontade era me controlar para não sentir algo, mas eu sinto. E meu irmão, vou falar para a fé, não foge muito disso. Porque você fala assim: mas como que eu vou gerar fé? Eu brigo comigo mesmo, eu falo: creia, e eu não creio. Meu irmão, a palavra diz para a gente que a fé era gerada pelo ouvir da palavra de Deus. É por isso que a gente fala: gaste tempo com o Espírito Santo. Você quer crer nele? Gaste tempo com ele, conheça ele. Você quer se apaixonar por alguém? Conheça essa pessoa. Quer se apaixonar pelo Espírito Santo, meu irmão? Conheça ele. Gaste tempo, leia sobre ele. Ore, fale com ele. É assim que você crê. Sabe como você crê? Se relacionando com o Espírito Santo. A fé é o que mantém a minha comunhão com Deus. É através da fé. Não ignore esse fato, meu irmão. Eu acho muito legal aqui. Esse é um dos textos mais maravilhosos, assim, da minha vida, meu irmão, que está lá em Hebreus, no capítulo 11. Esse aqui a gente vai dar uma lidinha na íntegra, tá, meu irmão? Abra sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 11, a gente já está acabando, tá? Olha lá, meu irmão. Hebreus capítulo 11, versículo 1 mesmo. Fala assim para a gente, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, porque pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir de coisas que não aparecem. Olha aí a fé, meu irmão. Olha ela interagindo e olha ela ativando o poder que faz com que aquilo que não existe venha a existir, mudando uma realidade. Aí ele continua no versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pela qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Ora, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé é divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam. Olha só, poder de discernir os tempos. E sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Ora, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber para onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também, de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade, tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está nas praias do mar. Meu irmão, olha onde a fé pode nos levar. Uma série de realidades, meu irmão, uma série de coisas que não existiam, se tornaram reais, porque eles se relacionavam com o Espírito, porque eles tinham comunhão com o Espírito. Isso levou eles a entender uma realidade que estava acima, que estava além do que os olhos podiam ver. E pela fé, eles pegaram uma realidade futura, eles pegaram uma realidade espiritual e trouxeram para os seus dias. Ser uma voz de Deus, meu irmão, é nós andarmos à frente do nosso tempo. Eu vejo esses homens e eu falo, olha, eu acho que o mundo parece ser, você olha e fala assim, cara, eu acho que o mundo não estava preparado para receber Paulo. O mundo não estava preparado para receber João Batista, porque ele era muito à frente. Mas, meu irmão, não é que ele era fora do tempo dele, porque ele estava muitos anos à frente dele. Meu irmão, eu vou falar, se Paulo estivesse aqui hoje, mais de, sei lá, 2000 anos depois, o mundo ainda não estava preparado para ele. Porque essa frente que ele era, não era uma frente no ano, no horário, no, nesse calendário que a gente usa. O tempo que ele era diferente era do tempo dos céus. Ele andava na realidade dos céus. E ele falava e ele trazia a realidade dos céus. Era igual Jesus Cristo. E a gente olha o cara e a gente tenta colocar Jesus Cristo como, sei lá, um psicólogo, como um administrador. Mas, meu irmão, a questão de Jesus não era algo humano. Mas ele falava e vivia e caminhava e trazia e nos fazia provar de uma realidade espiritual. E isso só acontece, meu irmão, através da nossa comunhão com o Espírito. Eu nunca vou ser a extensão de Deus se eu não tiver comunhão com o Espírito. Eu nunca vou conseguir crer. E como eu posso ficar falando de uma realidade espiritual? Se eu sequer creio no Espírito, se eu sequer me relaciono com Ele, é a nossa incredulidade que não muda as circunstâncias, meu irmão. Eu acho muito interessante, no capítulo 17 de 1 Reis, que a gente vê lá Elias e a viúva, ela teve um filho. E a mulher que o hospedou, ela tinha um filho. E Elias, ele pega e houve lá uma multiplicação de azeite, botija, e estava tudo bem abastado, estava tudo bem tranquilo, até que aquele menino morre. E de repente ele vai lá e ele ora para que aquele menino volte a viver. Meu irmão, a gente está falando de Elias, o pai dos profetas. Sabe o que acontece com aquele menino? Ele não vive. Talvez se fosse eu lá naquela hora, eu falasse assim: bom, eu já fiz tudo o que eu podia. Desculpa, está aqui o seu filho. E devolvesse o filho para a mãe. Mas ele sabia, ele acreditava, ele entendia uma realidade dos céus. E ele falou assim: não, eu vou trazer uma realidade dos céus agora aqui. E ele orou de novo, meu irmão. E aquele menino não voltou a viver, então ele orou de novo. Então ele deita e ele coloca a mão na mão, a boca na boca, e aquele menino volta a viver. Ele traz a vida aquilo que estava morto, ele muda uma realidade. Porque ele cria, porque ele sabia que existiam decretos de Deus. Isso que o pastor tem ministrado a gente sobre os decretos de Deus, meu irmão, isso é uma chave muito importante. É você fazer uso daqueles que são os decretos de Deus. O pastor Edu também estava falando sobre nós vivemos por um decreto esses dias. Sabe, meu irmão, é você aplicar aquilo na sua vida. É você saber, ó, Espírito Santo, Deus deixou algo para a gente lá, me ajuda aqui, vamos lá. E você pega aquela realidade e traz. Imagina, meu irmão, se nós começarmos a viver dessa forma. Espírito Santo, vamos lá trazer essa realidade de justiça. Meu irmão, imagina a gente conseguir acabar com a corrupção. Imagina a gente conseguir acabar com a dor, com o sofrimento, com o pecado. Imagina, meu irmão, nós transformarmos, nós mudarmos a realidade da nossa casa, dos nossos filhos, da nossa igreja, da nossa escola, do nosso trabalho. Meu irmão, vamos levar os seus à falência. Vamos sarando todo mundo, manifestando esse reino. Porque se o reino é paz, se o reino é justiça, se o reino é alegria, então tem que acontecer. Se não está acontecendo, é porque nós não estamos falando disso. E eu não falo disso porque eu não acredito nisso. Eu não acredito que com o Espírito Santo em mim eu sou capaz de mudar essa condição. Eu não sou capaz de fazer isso. Entenda, meu irmão, não é você, mas é o Espírito Santo ativando o dom que existe dentro de você. Existe, para a gente entender, existe um versículo que é uma chave, que está em João, no capítulo 1, no versículo 12, que fala que todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Olha só, meu irmão, a fé em Deus, a fé no Espírito Santo, através disso o Espírito Santo pode ativar algo em mim. Quando eu me relaciono, quando eu tenho comunhão com o Espírito Santo, ativa em mim a minha adoção. Então eu me torno filho de Deus, então eu tenho por herança tudo aquilo que é de Deus. Meu irmão, a sua relação com o Espírito Santo é aquilo que você tem de mais importante. Se você não se relaciona com o Espírito Santo, meu irmão, se você não se relaciona, se você não tem fé nele, você não consegue nem ser filho de Deus. Desculpa, eu bati aqui. Nem tem sentido, é isso que eu estou falando. Vira uma loucura isso aqui, vira um circo. Porque o que eu faço não tem propósito, não tem vida. Nem eu tenho uma vida. Eu sou só um ser humano. Eu sou só um animal andando na terra. Quando eu posso ser o filho. O filho trabalha onde o pai trabalha. O filho, ele é entesourado pelo pai. O filho, ele manifesta o pai. O filho revela o pai. E isso é ser a voz de Deus. É manifestar, é fazer as mesmas obras que Jesus faria. É caminhar como ele caminharia. É operar as coisas que ele operaria aqui. E isso tudo acontece através da fé. Ou seja, eu sou aquilo que eu creio. Porque se eu creio em Deus, então eu sou filho de Deus. Olha só, meu irmão, a fé já está deixando, a fé é o chão onde você anda, mas ela também é a sua essência. Porque você é aquilo que você crê. Se eu creio nessa realidade desse mundo, se eu creio naquilo que o mundo diz que eu sou, então eu vou ser aquilo que o mundo diz que eu sou. Mas se eu creio nessa palavra, eu creio naquilo que Deus diz quem eu sou, meu irmão, eu vou ser exatamente aquele que Deus sonhou que eu fosse. Porque eu creio na sua palavra. Nós somos chamados para mudar, meu irmão. Nós somos chamados para sermos relevantes. Mas só a fé, meu irmão. Somente a forma, a sua conduta, a forma como você vai viver, pode te levar a ser aquilo que Deus sonhou. Em nome de Jesus, meu irmão, eu quero orar com você agora. Eu quero ajudar, meu irmão, eu quero te ajudar, eu quero também ser ajudado por você e pelo Espírito Santo. Para que algo possa ser ativado no nosso interior. O anseio de Deus, meu irmão, é trazer substância para nós. Meu irmão, tudo aquilo que você precisa já está dentro de você. Só que a falta de ação do Espírito Santo interrompe isso. A nossa falta de comunhão com Ele interrompe isso. E só tem uma forma de nós ativarmos isso, meu irmão. Ah, você quer ativar a sua fé? Então você precisa orar, você precisa crer, você precisa gastar tempo, você precisa se relacionar com Ele. É um convite do Espírito Santo. O Espírito Santo fala assim: olha, vem cá para perto de mim. Deixa eu te mostrar o que é a verdade do mundo espiritual. Deixa eu te mostrar as verdades do reino. Deixa eu te mostrar o que é ser um filho de Deus. Meu irmão, você na sua humanidade nunca vai conseguir ser isso. Eu não vou conseguir ser isso na minha humanidade. Só em Deus. A vida em Deus genuína está em Deus. A vida espiritual genuína está em Deus. Mas o Espírito Santo é que nos conduz a esse lugar. O Espírito Santo nos conduz a essa verdade, porque Ele é a verdade. Porque o Espírito Santo é uma pessoa. Então nós devemos, como pessoa que Ele é, nos relacionar com Ele. Shakantaramasuke manashe kantaramaso dekantaramashe karamanai. Meu irmão, você precisa se relacionar com o Espírito Santo. Se você entende essa palavra, se você entende essa chamada, se você entende isso que está acontecendo, meu irmão, você precisa falar com Ele, você precisa andar com Ele, você precisa se encher dEle. É um comportamento que você precisa ter, meu irmão. É a forma pela qual você precisa viver. Não é só hoje, mas é amanhã e todos os dias. O quanto você quer disso? É uma verdade aquilo que você canta? É uma verdade aquilo que você prega? É uma verdade aquilo que você quer viver aqui? Então entre na verdade. Se relacione com o seu amigo Espírito Santo. Ande com Ele, fale com Ele, chore com Ele, ore a Ele, clame a Ele, pergunte a Ele, seja consolado por Ele. Recantará mais, chequeira mais, sobrecorre.